Deus, meu Jesus. Peço que nunca apague esta gloriosa luz. Quero agora falar-te, nunca me deixe, Jesus. Quero seguir os seus passos, carregando minha cruz. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Essa estrada é muito longa, eu preciso de ajuda para levar minha cruz. Fica comigo, comigo. Essa estrada é muito longa, eu preciso de ajuda para levar minha cruz. Mas Deus me olhou lá do céu e teve de mim compaixão. Hoje agradecemos a Deus pela nossa conversão. Somos filhos de Israel e vamos cantar em A estrada é muito longa, eu preciso de ajuda para levar minha cruz. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Essa estrada é muito longa, eu preciso de ajuda para levar minha cruz.